Dia Internacional da Mulher, falando de uma temática que é de veras importante, que tem a ver com, no fundo, com os percursos. Percursos que as mulheres também têm, têm na sua vida, têm nos seus empregos. E é sobre isso, precisamente, que vamos aqui hoje refletir. Refletir sobre as questões de género e desafios cotidianos, a concretização de histórias e percursos de mulheres que nunca desistiram dos seus sonhos. Uma iniciativa do Secretariado das Mulheres Social-Democratas do Distrito de Évora e convidadas. Hoje temos aqui presente, começando da minha esquerda para a minha direita, Maria Reina Martim, Elia Mira, Sónia Ramos, Fernanda Fernandes, Maria Helena Figueiredo e Elisa de Mira. Faltam-nos ainda a Sara Encarnado, mas que vai estar aqui dentro em breve. Em primeiro lugar, quero agradecer a todas. Em primeiro lugar, também por terem escolhido a Rádio Telefonia do Alentejo para falarmos sobre este tema, este dia, que é o Dia Internacional da Mulher. E depois também agradecer porque é uma forma dos nossos ouvintes perceberem melhor um bocadinho o que é que cada uma de vocês entende sobre esta temática. Uma temática que tem sido alvo de reflexões durante muito tempo. Por isso, eu hoje vou começar com um poema de Fabela Fernandes. E a partir deste poema, vamos começar a nossa conversa. A mulher, ou a mulher. Como és fraca e como és forte. Como sabes ser doce e desgraçada. Como sabes fingir quando em teu peito a tua alma se estorce amargurada. Quantas morrem saudosa de uma imagem, adorada que amaram doidamente. Quantas e quantas almas endoidecem enquanto a boca rir alegremente. Fabela Espanca, uma das maiores poetisas que temos, que viveu durante muitos anos no nosso Alentejo. Vou precisamente então começar pela Maria Reina Martim e perguntar-se, este poema que tem aqui uma grande carga, o que é que a faz pensar neste momento em que estamos precisamente hoje, dia 8 de março? Boa tarde a todos e a todas. Agradecer o facto de quem organizou a sala este encontro, esta partida informal que estamos aqui neste dia tão importante, obviamente, aqueles lá nós, que é a Rádio Telefonia. Este poema faz lembrar o que é ser mulher. E ser mulher é, acima de tudo, termos uma carga emocional muito forte, termos um sentido de peso e sentirmos um peso do papel que temos como mulheres e, ao mesmo tempo, conseguirmos normalmente os nossos recursos, termos que ser forçadas a ter uma imagem mais, entre aspas, masculinizada, ou seja, para nos adaptarmos aos caminhos que estão traçados hoje em dia, não é? De termos um acesso à mesma igualdade de oportunidades, mas temos sempre connosco esta emoção, esta fragilidade que para mim é forte, não é um problema, mas bem pelo contrário, de sermos mulheres, de sermos a sensibilidade, de termos a capacidade quando analisamos os problemas, por atuar como mulheres, que têm sempre um fundo muito, muito, muito particular, que é este fenómeno de sensibilidade. E isso que faz muito bem, que faz muito bem, que faz muito bem, que faz muito bem, que faz muito bem, que faz muito boa tarde também, neste caso a todas, estamos são mulheres aqui no estúdio e também ali na audiência, mas gostaria também, obviamente, de começar por agradecer esta oportunidade de virmos aqui assinalarmos o Dia Internacional da Mulher entre mulheres e conversarmos sobre questões de género, sobre os nossos percursos cívico-políticos. Já agora aproveitaria também para cumprimentar todas e todos aqueles que estão a vir lá em casa e saudar também, muito particularmente, todas as mulheres e todos os homens que têm persistido ao longo dos anos, eu diria ao longo de séculos, já quase conseguimos falar assim, nesta luta cotidiana para que haja de facto igualdade de oportunidades e, sobretudo, um grande respeito para aquilo que são os valores dos direitos humanos, do respeito pela igualdade, no fundo, aquilo que traz aqui, como nós falamos de questões de género, sobretudo esta questão dos direitos humanos. E para nós, cidadãos europeus, parece que ainda é muito mais fácil de tratar do que nos outros continentes e outras culturas. Por isso, gostaria também de começar por dizer que, ao ouvir este poema que falava, o poema da Fabela Espanca, falava também sobre a capacidade que as mulheres têm de ser fracas e fortes ao mesmo tempo. O fundo de também é esse consistente um bocadinho do género masculino. É que as mulheres, de facto, não precisam de se esconder debaixo de uma capa muito forte e muitas vezes trazem para o cotidiano uma sensibilidade que às vezes é muito importante, sobretudo quando nós abordamos determinadas temáticas e se calhar também por questões culturais ficamos um bocadinho mais preparados ou mais sensibilizados para tratar delas. E por isso, dizer que ser mulher é também um grande privilégio, sem dúvida alguma, porque quando nós trabalhamos com homens, percebemos que trazemos também para, às vezes, para mundos muito masculinos, um outro lado, que é o lado também do feminino, e que faz falta, e que muitas vezes contrabalança muito aquilo que é hoje em dia a ideia do que é o poder, do que é ter poder e como é que ele pode ser exercido. Por isso, a Flor Bela Espanca brindou-nos com esse poema quase há 100 anos, e nós podemos dizer que ele se mantém atual, são as coisas que conseguimos também trazer para o mundo que nos rodeia, a nossa força enquanto mulheres. Já levamos a promotora também deste evento. O que é que este poema de Flor Bela Espanca lhe diz? É um poema atual? Com certeza que sim, antes de mais, uma tarde a todas e a todos. Quero naturalmente saudar hoje, particularmente, estas mulheres fantásticas que hoje se reuniram aqui, a meu convite, de facto, mas unidas sobretudo numa causa. E eu penso que nós temos de realçar e, portanto, agradecer-vos a todas esta articulação, a presença e esta participação que é fundamental. Depois também, naturalmente, agradecer ao Diário do Sul a possibilidade de partilharmos com todos aqueles que nos ouvem as nossas histórias, mas sobretudo os nossos sonhos e aquilo que nós gostaríamos de contribuir para realizar e para concretizar uma sociedade melhor. Com certeza que é muito atual esse poema. Aliás, Flor Bela Espanca foi uma mulher que teve a capacidade de rasgar a sua própria condição feminina, digamos assim, ir muito além e abrir fronteiras que hoje nos permitem provavelmente até estar aqui. Na sua dimensão, mas que era uma dimensão nacional, uma dimensão que segue o seu percurso até hoje, que é uma grande referência na poesia, permitiu-nos provavelmente e esperou-nos estar aqui, não. Nunca negando aquilo que somos, aliás, há pouco falávamos precisamente nisso também. Esta questão da igualdade de género é, sobretudo, como se disse muito bem, uma questão de direitos humanos, em que é curioso que muitas pessoas colocam muito mal a questão. Não tem a ver com, enfim, um capricho, uma paixão pelo feminino, tem a ver com igualdade de género, igualdade de oportunidades na vida, na carreira, mas, naturalmente, sempre respeitando aquilo que são as diferenças entre os géneros. Não é isso que está em causa. Aliás, todos nós, basta ser seres humanos para cada um de nós ser uma universalidade completa. Evidentemente que nós somos o que somos porque também estamos inseridos no meio, porque temos uma cultura, porque somos aculturados desta de outra forma. Daí, enfim, se tivéssemos aqui mulheres não europeias, provavelmente teriam outra visão deste Dia Internacional da Mulher. Mas o que é certo é que aquilo que nos une é precisamente a dimensão humana. E a questão da violação dos direitos, neste caso das mulheres, é sobretudo uma questão de direitos humanos, não tem a ver com nada mais. Nós não podemos nada mais, a não ser ter precisamente a igualdade de armas e aquilo que são as nossas oportunidades de carreira, porque sobretudo é aqui que ainda hoje também se vê a discriminação despoderada que existe relativamente às mulheres e ao valor do seu trabalho, sobretudo, mas também a desconsideração da própria sociedade relativamente àquilo que é a nossa autodeterminação. E esta era uma das palavras que eu gostaria muito que fosse aqui chave e que pudesse deixar esta mensagem da nossa autodeterminação, que não é respeitada a muitos níveis. E eu lembro, a nível sexual, por exemplo, a mulher é absolutamente discriminada neste ponto de vista, mesmo nas sociedades modernas ou ditas modernas, na nossa sociedade europeia. E este é um karma do qual, eventualmente, não nos fomos libertar tão rápido, mas que, momentos como o de hoje, este dia, esta hora, a gente fará uma diferença na vida de cada um de nós. E se nós conseguimos tocar alguém, seja homem ou mulher, com esta nossa conversa, com esta nossa vontade, a continuar o percurso de emancipação, porque não está fim, nunca estará, eventualmente, a gente já fizemos a diferença. Portanto, muito obrigada a estas mulheres fantásticas, mais uma vez que estão aqui a esta mesa, e seguramente ao auditório ainda mais fantástico que está do outro lado, porque são as heroínas desconhecidas que devem ter hoje grande aplauso da sociedade. Essas mulheres que Flor Bela referia, aquelas que engolham o estômago, como eu costumo dizer, e todos os dias vão à luta, na maior parte dos casos sozinhas, sem apoio, com os seus filhos, com a família muitas vezes completamente destruída, e elas têm essa grande capacidade de se ultrapassarem a si próprias, as suas dificuldades, os seus sentimentos, as suas fragilidades, e nunca desistir. Eu acho que isto é a grande mensagem que as mulheres nunca desistem. Aliás, por isso. Sandra, eu sou uma anima. Boa tarde a todas e a todos que nos ouvem aqui no estúdio. Temos uma plateia muito bem composta, estou muito contente porque houve de facto a visão aqui a este desafio que a Sónia nos lançou a todas e que eu tenho que mostrar aqui a minha satisfação, porque efetivamente nós conseguimos unir, apesar de nas nossas diferenças por causas que estão de facto acima daquilo que são as diferenças que por sermos pessoas individuais todos temos e fazemos opções na vida diferentes, mas efetivamente há causas que nos devem unir. Hoje estamos aqui só mulheres e espero que um dia sejam aqui também homens a debater e a refletir sobre estas questões. Sobre o problema das favelas, quanto eu vou ser um bocadinho polémica, eu acho que ele está atual, mas está repleto de estereótipos. E esses estereótipos são aqueles que levam que as mulheres, de facto, não tenham atualmente, quer nas sociedades ditas modernas, quer noutras, então são situações gravíssimas de direitos humanos, mas hoje eu vou me concentrar aqui na questão das sociedades ditas modernas, porque Portugal está inserido nesse grupo, na Europa. Ele está atual, mas está repleto de estereótipos, a questão da fragilidade, a questão do sofrimento, a questão da carga, tudo isso são estereótipos com que nós todas fomos educadas, criadas, as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós, e isto são de facto séculos e séculos de carga cultural que vamos levar também muito tempo a alterar. A estimativa das agências internacionais estimam que se nada for feito em termos de discriminação positiva nesta matéria da igualdade entre homens e mulheres, nós vamos levar cerca de mais de dois séculos a chegar a níveis de igualdade entre homens e mulheres. Ora, isto de facto não pode, nós mulheres e nós homens que acreditam que uma sociedade democrática só o é com o exercício dos dois géneros que a representam. Se não fizermos nada em contra, eu hoje tenho que dizer aqui, porque estou particularmente feliz, porque acho que hoje o governo e o país, porque não é só o governo, estou certo que serão propostas de lei e alterações a leis que são subscritas pela Assembleia da República em geral. Houve duas alterações que para mim são significativas e são estruturais e que nos podem ajudar, de facto, Portugal a dar aqui. Acelerar um bocadinho este limite da igualdade, que é a questão do alargamento da lei das cotas, o que se chama a lei das cotas, nas listas dos partidos políticos para 40%, mas com uma particularidade muito interessante, que é finalmente a mulher não está relegada quase por uma tradição, já estava em tradição, aliás, nós temos a lei. Ao terceiro lugar, porque agora, obrigatoriamente, nos primeiros em cada conjunto de três, nos primeiros dois lugares tem que haver sexos diferentes. Isto é promover a igualdade. Não é promover a mulher acima do homem, não é. O feminismo não é isso. O feminismo não quer a superioridade da mulher perante o homem, quer a igualdade de oportunidades, quer a igualdade de direitos, quer que a mulher possa ser aquilo que ela quiser. Pode crescer mãe, pode crescer a mulher frágil, que os favelas pancarinhos crescem tão bem. Pode crescer uma mulher masculinizada, pode crescer a mulher, tem que ser aquilo que ela quiser. E nessa matéria, essa lei hoje, essa alteração, para mim, é muito importante, porque vamos, com certeza, e por força da lei, assegurar esse processo no caminho da igualdade em Portugal. A outra que também me agradou muito, e eu até sou ainda mais radical do que aquilo que aconteceu hoje, foi a questão dos 40% surgirem também na administração pública, nos lugares de dirigentes. Eu acho que isso é importante, porque, e permitam-me falar disso, porque eu tenho que dizer sempre isto. Eu, quando eu fui aquele argumento do mérito, o argumento do mérito, eu costumo dizer que é o argumento mais machista que eu encontro na questão do acesso aos lugares de poder. Ser dirigente é ter poder, também é ter responsabilidade, mas ser dirigente é ter poder. E a questão do mérito, muitas vezes argumento de homens e de mulheres, mas normalmente mulheres que já estão no poder. É um argumento recorrente dizer que não há mais mulheres, porque são questão de mérito. Desculpem, mas eu, de todos os homens que lá estão, dos que são, neste momento, 70% ou 80% em lugares dirigentes da administração pública, não reconheço todos os méritos. Provavelmente haverá, nas poucas mulheres que há, também algumas sem mérito. Por isso, a questão do acesso ao poder, e isto conta muito nesta questão da igualdade, é, de facto, não tem só a ver com o mérito. Tem a ver com lógicas e com redes de interesse que se organizam à volta do poder de decisão e que não querem ser incomodadas ou ser... ou que alguém entre nessa rede que não esteja previsto fazer parte do grupo que lá está há muito tempo. Para já isto. Também a Maria Helena Figueiredo. O que é que este é o problema? Olá, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde aqui às minhas companheiras de painel. Um agradecimento especial à promotora, à Sónia, que teve a iniciativa de nos juntar aqui, como já foi dito, com percursos diferentes, com formas de chegar à realidade diferente, mas com objetivos muitas vezes comuns que partilhamos. Obrigada também a uma assistência, creio que mais feminina, estou de costas, mas creio que mais feminina, que temos ali. É bom também sentirmos que estamos apoiadas pelas nossas companheiras de todos os dias. E obrigado à Telefonia do Alentejo, ao Diário do Sul, pela iniciativa. Feitos estes agradecimentos e as saudações ao público, espero que seja misto, começo por dizer o que é isto de ser mulheres. É ser mais de metade da população. Nós somos 52% da população. Não somos mais nem menos que os homens, somos pessoas com fragilidades, com forças, com capacidade de luta, com capacidade de sacrifício, inteligentes ou menos inteligentes, somos iguais a todos os outros seres humanos. Mas estamos confrontadas há séculos, para não dizer há milénios, com uma realidade que nos privou do exercício dessa igualdade de capacidades e de direitos que temos. É, como já aqui foi sublinhado, uma questão de direitos humanos. É uma questão de reconhecer, não é de atribuir, porque todos temos naturalmente, mas de reconhecer que todos nós somos iguais e que devemos ter as mesmas responsabilidades, as mesmas oportunidades. Isto para mim é ser mulher e não tem sido fácil. Eu olho aqui para este painel, já vejo alguns cabelos brancos, mas os meus são os mais velhos do grupo, penso que serei talvez a mais velha do grupo e serei talvez aquela que tem uma experiência do que é ser mulher antes do 25 de Abril, o que é não ter direito de escolher uma carreira se quiser ser diplomata ou ser juiz, de ter que pedir autorização ao marido para poder sair do país. Portanto, eu penso que ser mulher tem sido, ao longo dos anos, ao longo das décadas, esta menos consideração que a sociedade em geral tem por alguns dos seus constituintes. E, portanto, esta necessidade que hoje temos e que, felizmente, está cada vez mais a ser reconhecida, de ver reconhecidos estes direitos, que são direitos, direito quase que naturais, é isso que nos faz mover. Nós hoje estamos ainda confrontados, apesar de eu ter uma experiência, apesar de ser profissional da minha juventude, mas ter uma experiência de tratamento diferenciado que me empurrou para a luta, não feminista no sentido apenas descritivo, mas da prática diária, de querer ter uma posição igual à dos homens. Eu fui para uma faculdade que era tida como uma das raparigas feias, porque as meninas bonitas iam para outras faculdades. O meu pai também dizia, fui para direito, o meu pai dizia, filha, vai para letras, que é mais bonita a profissão de professora. E eu também não sou tão velha assim, mas nos 60 anos, quem hoje tem 60 anos, experienciou este tipo de discriminação, que nos empurrou para tentarmos construir qualquer coisa melhor. Demos alguns passos, mas ainda estamos muito longe. A Flor Bela mencionou alguns dados internacionais e, de facto, do ponto de vista da igualdade económica, estima-se em 217 anos, se não me engano, o período necessário para que atinjamos a igualdade com os nossos companheiros de sexo masculino. Nós também tendemos aqui, eu fiz só um parênteses, a falar de género masculino e feminino, mas atenção, há mais. Nós temos que pensar que há gente transgênero, que há gente intersexo, portanto, hoje a realidade é muito diferente. E é muito diferente da Flor Bela. Eu acho que a Flor Bela fez o seu, a Flor Bela, não a Fernandes, a Flor Bela, mas a Espanha fez o caminho de ruptura na época dela. Esta era a ruptura possível na época da Flor Bela. E ela foi uma pioneira rompendo com cânones e estereótipos, e eu acho que temos que tirar o chapéu também por isso. Hoje, a Flor Bela Fernandes mencionou aqui dois pontos importantes. Eu tenho o privilégio de pertencer a um grupo político em que a paridade é 50%, e, portanto, todas as nossas listas para cargos eletivos de nível nacional têm uma paridade a 50%, mas, de facto, quando vejo as fotografias nos jornais de prémios que são entregues de presidentes disto, daquilo ou daquilo outro, na Assembleia da República, mas não só, também dos municípios, nós vemos homens. De facto, nós já conseguimos uma certa paridade a um terço, mas nós vemos homens, nós não vemos as mulheres, apesar de nós sermos hoje em dia mais formadas, temos um maior grau de literacia e de educação do que os homens, temos uma capacidade de trabalho que tivemos de desenvolver, que eu acho que é inquestionável. Eu fiz carreira na administração pública e exerci cargos dirigentes desde muito cedo, nunca tive na pele a dificuldade de não poder ter alguns cargos dirigentes, mas a partir de certa altura também senti aquele teto invisível de vidro. Chegas até certo nível, mas a partir daí tens que ter mais calma, porque os cargos de topo da administração pública, os diretores gerais, os secretários gerais, os ministros, os secretários de Estado, são basicamente homens, muitos deles competentes, outros nem tanto, como nós, aliás, também há mulheres que são competentes e mulheres que são incompetentes. Todavia, eu não queria perder esta primeira oportunidade para dizer que para nós também é importante o que se está a passar em termos de género e violência de género. E nós estamos a lançar uma campanha contra, uma campanha, uma agenda feminista contra a violência de género. Porquê é que é importante termos o Dia Mundial, o Dia Internacional da Mulher? Porque todos os anos, em Portugal, continuam a morrer mulheres. Todos os dias já morrem mulheres. Já não foi a razão da existência deste dia. Mas isso é importante, quer dizer, não é só, não podemos limitar-nos àquilo que são as nossas carreiras profissionais, é também aquilo que é a nossa vivência, o assédio, de que as mulheres são alvo, as pentadinhas no rabo das colegas, a minha querida, as mãozinhas a passarem pelos outros, todos nós sabemos, felizmente. Eu vou dizer que uma expressão, há muitos homens que são feministas, e cada vez mais há homens feministas, porque ser feminista é isto, não é ser pelas mulheres, é ser pela igualdade. Muito obrigada. Elisabeira, boa tarde. Eu faço meus todos os agradecimentos e obrigada pelo convite também. Eu vou fugir um bocado, eu não vou falar do poema porque ele já foi explorado. Vou falar aqui de uma questão que me preocupa muito enquanto mulher, que é o futuro das mulheres, das que hoje são meninas e que vão um dia destes ser mulheres adultas, e preocupa efetivamente o contexto da educação e os padrões que a esta altura do campeonato, permitam-me falar assim, já deviam estar significativamente diferentes, e não estão. E quando eu falo disto, parece que não tem nada a ver, mas tem. Nós temos uma escola caducou e que não há meio de renascer. Temos uma escola que está a criar padrões relacionais complexos, porque a violência no namoro, por exemplo, é uma estatística a aumentar, não está a diminuir, está a aumentar. Eu gostava também de apelar às mulheres mães, e às mulheres tias, e às mulheres avós, e às mulheres em geral, para pararem de tratar os seus homens como filhos, porque senão nunca mais vamos atingir a igualdade de género, no sentido da oportunidade relacional, se nivelar numa dicotomia que seja um diálogo entre duas pessoas adultas e não a tolerância constante de uma mulher pelo seu caráter fortemente maternal dirigir-se sempre ao seu homem de forma: oh, meu filho, então, porquê que fizeste isto outra vez? Eu costumo brincar com uma experiência que tenho, que é: em África, todos os homens chamam as mulheres mãe, independentemente da idade delas. E um dia perguntei-lhes: isto é uma forma de vocês desculparem, apelam à maternidade, nós ficamos com aquelas, aquelas plumas das abelhas, sabem? Todos agitados: oh, meu querido, pronto, pronto. Mas isto é também aquela condescendência que nós não gostamos de ter, de ser alvo de, não é? Talvez não tenhamos que a ter com os outros. E depois esta questão que nós passamos para os jovens, para as meninas e para os meninos, todos estes padrões, ainda como antigamente, nós temos comportamentos educacionais em casa que é exatamente uma replicação consciente daquilo que criou este padrão. É verdade que todas essas evoluções, esses números melhoraram. Melhoraram por um lado, é uma pena que estejamos ainda a ficar tão contentes com essa evidência, é uma tristeza, não é? Mas pronto, mas é verdade, é o mundo em que estamos, os grandes anos que se avizinham para podermos chegar a algum lado também me entristece bastante. No entanto, já percebi que cada vez que há um ciclo de evolução, há uma estagnação e retrocesso. E nós estamos exatamente num ciclo de estagnação. Estamos num ciclo de estagnação porque as meninas e os meninos estão a ter comportamentos machistas novamente, as mulheres estão a ter comportamentos machistas novamente. Aliás, o machismo é um clichê, todos sabemos que foi implementado e é alimentado pelas mulheres. Obviamente que os homens, e há pouco quando a colega Ellie disse: nós manifestamos melhor as nossas emoções, eles foram proibidos de fazer. Foi também algo muito complexo no processo dos homens, e agora vou falar um bocadinho sobre homens. Eu tenho uma consideração elevadíssima pelos homens, que durante séculos foram carne para canhão. Os homens vão à guerra, os homens vão para alto mar, os homens vão para os trabalhos duros, os homens arriscam-se acima de tudo e têm que ser aqueles que estão de arma na mão a defender a prole. Que as mulheres também têm a sua força neste processo, têm, mas os homens foram habituados a ser duros, não é? E não emocionais, e afinal os homens são tão emocionais e tão sensíveis e tão frágeis e tão tudo como são as mulheres. Ou seja, o ideal era chegarmos aqui a um ponto fantástico de sermos pessoas e acabarmos com esta coisa da igualdade de género. Porque eu não quero deixar de ser mulher e feminina, e sim, eu fui ao longo da minha vida extremamente, enfim, assediada, desconsiderada por ser engraçadinha, pequenina, jeitozinha, ai que boa para comer. E, exatamente. E depois a minha inteligência era um bocadinho desconsiderada neste processo. Eu existi, mantive-me inteligente, aliás, eu acho que estou mais inteligente do que nunca. Quando chegar a velha, nem quero imaginar. Tornei-me, obviamente, assustadora até para mim mesma. Ainda bem, tenho posto ao serviço da minha comunidade essa inteligência. Agora, sou sincera, sinto uma grande diferença da consideração do nosso posicionamento no mundo, sendo que no mundo não pode ser só a minha comunidade, porque senão eu seria extremamente egoísta e estava cega. Eu olho para a Síria, olho para a África, olho para o Brasil e acho que o mundo está mesmo a regredir. Vamos então perceber de que forma é que como é que podemos fazer no fundo no presente e no futuro, e vou precisamente começar com a Sandra Encarnado, que já chegou até nós, que já deu a oportunidade de nós também falarmos com ela. Não tenho gostado de ler, de ouvir o poema Sardela, Espanca, neste caso, mas vou começar precisamente por esta pergunta. Tendo em conta tudo isto que foi aqui dito pelas suas colegas, nessa, por todas as mulheres, pensa que faz sentido continuar a comemorar-se e assinalar-se o Dia Internacional da Mulher? Atualmente tenho um negócio próprio, no qual um grande desafio como mulher, como mãe, e pronto, tem sido um caminho que me tem feito crescer bastante, mas também com algumas pedras pelo caminho que tenho conseguido resolver. Muito bem, antes de começarmos precisamente este programa de rádio, que falávamos em off sobre a importância deste dia, percebemos que havia aqui opiniões que não eram as mesmas, portanto, opiniões de mulheres que entendemos também estão na assistência, de que entendem que este dia não faz sentido já hoje ser assinalado. Eu tenho de ouvir a vocês. Sucinta, para que possamos dar aqui maior dinâmica de novo aqui a nossa conversa, e queria perguntar precisamente à Maria Reina Martins, estamos nós no século XXI, estamos nós em 2018, faz sentido ainda assinalar-se este dia? Olha, quando nós temos que assinalar um dia, depende da forma como o assinalamos. Se eu considerar que assinalo o dia, porque tenho que relembrar à sociedade que existem as mulheres e que nós temos um papel ativo e que temos que ter respeito a tudo aquilo que aqui já foi dito, não deveria fazer sentido. Porque quer dizer que eu ainda estou num ponto muito longe da meta que quero alcançar. Faz sentido, obviamente, assinalar o dia, né, relembrando o dia em que se festeja, como o nosso aniversário, como se festejam os outros. Agora, este sentimento, quando eu digo hoje em dia tenho que assinalar o dia de, é porque eu tenho que chamar a atenção para a sociedade que há necessidade de pensar nesse dia, até porque não alcançamos os nossos objetivos, não é? Eu não sei se ainda vamos ter tempo aqui de falar ou não, mas eu queria só deixar duas notas ainda sobre algumas coisas que surgem no poema, não é? Já a Florbela Fernandes, a fragilidade não tem que ser entendida como uma carga negativa. Eu acho que o que nos faz diferentes dos homens e aquilo que nos permite, quando estamos em determinados cargos, de ter uma visão diferente e mais real, é precisamente esta sensibilidade, esta fragilidade, portanto, vista do ponto de vista positivo. A fragilidade não importa ser frágil, porque o ser frágil para mim é uma forma de eu ter capacidade de me adaptar a todas as circunstâncias e, acima de tudo, de perceber os diferentes pontos de vista. Portanto, esta fragilidade eu entendo assim. Não entendo como uma fraqueza. Para mim, fragilidade e fraqueza é diferente. Ou seja, quando eu não consigo, por qualquer motivo, não é, ter força suficiente para ir para a frente com aquilo que eu luto, com aquilo que eu acredito, não é? E não é fácil nos dias de hoje, nós mulheres. Então, guarda uma coisa. Nós estamos a falar somos privilegiadas. Porque nós tivemos a oportunidade, lutando por ela, mas tivemos a oportunidade, por diversas circunstâncias diferentes, de termos feito percursos. Percursos políticos, percursos profissionais, percursos pessoais. Mas nem todas as mulheres no nosso país têm essas oportunidades. Nós estamos a pensar, eu acho que aqui duas coisas muito, muito importantes e que me fazem sempre refletir nesta questão de ainda de desigualdade ainda dentro das próprias mulheres. É preciso ter um suporte familiar. É preciso ter suporte económico, lamentavelmente, para conseguirmos fazer e entrar num mundo que está feito à medida dos homens. Num mundo político. E temos aqui várias. Tudo é feito à medida dos homens. As reuniões são à noite. As reuniões são centralizadas em Lisboa. É tudo feito dentro do homem. O que é que eu tenho que evitar? Do meu papel de mãe, do meu papel de casa, do meu papel de até de filha para poder acompanhar, porque sobra para nós esta multiplicidade de papéis. E é por isso que, não concordando com as cotas, eu acho que elas são um mal necessário. Esse é que é o problema. Quando saiu a primeira lei das cotas, vou ser muito rápida para tornar isto dinâmico, mas só dizer, quando saiu a primeira lei das cotas, eu sei que eu era deputado municipal, Assembleia Municipal de Coimbra. E tinha entrado, em 2004, e por curiosidade, alguém tinha feito no diário regional um texto em que relembrava que a primeira mulher da Assembleia Municipal, independentemente até se hoje tenho feito referência que era um partido que era minoria, não é? Como toda a gente sabe que é o meu o CDS, mas que estava que tinha entrado em 11º lugar. Eu estou falando de uma Assembleia Municipal que teria 3 lugares. Isto é muito mau. Isto é muito mau. Mas se eu hoje verificar o que acontece, e apesar de uma Assembleia da República, na última legislatura, pela primeira vez termos conseguido um terço, conseguindo conduzir à flor dela, atenção, por naqueles círculos onde a mulher, mesmo sendo colocada em último lugar, não ficava. Porque se eu olhar para o círculo da imigração pela Europa e pelo resto do mundo, em 4 lugares são 4 homens. E as leis estavam lá obrigatoriamente as mulheres. Portanto, esta lei das cotas é um mal menor. E isto me faz, e acabamos mesmo, pensar que, infelizmente, eu ainda tenho que assinalar este dia. Não que seja para conseguir, através da lei das cotas, aquilo que deveria ser uma coisa natural. Não é verdade? Pronto, e portanto, é só agora, por enquanto, esta nota que quero aqui deixar. A Ramiro foi vice-presidente da Câmara Municipal de Évora e durante a legislatura passou por 4 dias internacionais da mulher. Hoje continua a justificar-se a assinalar este dia. Continua plenamente. Na verdade, quando nós pensamos porque é que este dia começou a ser comemorado, quais são as origens deste dia, e pensamos que sabe, tem a ver com o mundo do trabalho e com, já na altura também, a procura de melhores condições de trabalho e de salário, nós percebemos que hoje continuamos muito longe de estar concretizado este sonho das mulheres poderem pelo menos receber um salário igual ao dos homens. E poderem também ter a oportunidade de conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar e pessoal. Para além disso, nós recordamos que as mulheres estão entre a população mais pobre e as mulheres com filhos pequenos, ainda com mais dificuldades, e sobretudo também as mulheres idosas, que nós podemos esquecer, continuamos a perceber que há aqui ainda matéria para continuarmos a lutar. Nem que seja num dia do ano, chamar a atenção para estas questões. Por outro lado, falou-se aqui há pouco também a matéria de educação, que é fundamental, porque, na verdade, alguns destes problemas que nós continuamos a viver radicam na educação não formal e na educação não formal e informal. E, de facto, há que mudar aqui também um conjunto de estereótipos que começam logo desde muito pequeninos. Eu devo dizer que tenho uma neta com 5 anos e há pouco tempo ela surpreendeu-me quando viu uma senhora conduzir um autocarro e ela achou que não era possível uma senhora conduzir um autocarro. Portanto, já com 5 anos ela acha que há aqui qualquer coisa que estava dada às mulheres e que preferencialmente devem ser os homens a exercer esse tipo de coisas. Portanto, nós começamos a perceber de onde é que isto nasce, de onde é que vem, sendo que, obviamente, os modelos familiares não são estes. Portanto, alguma coisa se passa aqui para na comunidade continuarmos a ter um mundo dos meninos e o mundo das meninas. Por outro lado, eu creio que aqui também este problema, e que eu falava há pouco aqui da questão da educação não formal e da informal, é a ausência de modelos. Porque quando nós percebemos nas fotografias, no poder que nós temos maioritariamente, talvez elas são muito cinzentas, temos os homens todos vestidos de fatos cinzentos e pouco. respondendo a algumas das questões que às vezes aparecem nessas fotografias, também tendem um bocadinho a vestir a alinhar com aquilo que é um modelo mais rígido, mais masculino. Eu penso que as nossas raparigas, as nossas meninas, precisam também de outros modelos. E nós temos essa ausência de modelos a vários níveis, a nível do poder político, mas também ao nível do exercício de outro tipo de cargos. E quando nós pensamos que mesmo aqueles que são regulamentados pelo Estado, esta igualdade não está assegurada, não está garantida, alguma coisa continua mal, e por isso é importante continuarmos a falar, nem que seja um dia por ano, falarmos todos sobre estas matérias e fazemos um esforço para ao longo dos outros 364 dias, podemos ir nos nossos círculos mais próximos, continuando a falar sobre estas questões da desigualdade de género. Já para não falar, provavelmente alguém já falou sobre isto, das questões da violência doméstica, onde as mulheres continuam a ser as grandes vítimas, não só aquelas que passam por este terror, que é o dia-a-dia da violência doméstica, mas também tudo aquilo que acontece depois. Se elas têm que sair de casa, se elas têm que abandonar o seu círculo mais próximo de amigos, de família mais próxima, se elas têm que pegar nas suas crianças, desrealizarem-se e fugirem, quando se fazem elas os criminosos, elas e as suas crianças. Portanto, há aqui também qualquer coisa que tem que mudar nesta perspectiva também de como nós encaramos a violência doméstica e como nós efetivamente protegemos as vítimas da violência doméstica e penalizamos fortemente os seus agressores. Isto também está por tratar e temos que continuar a falar sobre este assunto. Façam um consenso sobre este assunto e outros que viu precisamente o Secretariado das Mulheres Social-Democratas do Distrito de Évora desafiar a Rádio Federal de Évora para organizar este debate juntamente com todas as mulheres que já percebemos que são de vários quadrantes políticos, de várias profissões. E é precisamente desta transdisciplinaridade que deixam as grandes ideias. A minha questão é isto que eu já percebi através das nossas intervenções, que este dia é um dia que infelizmente ainda há que assinalar, pergunto precisamente à Sónia Ramos. Falou-se aqui muito na questão das mudanças de mentalidades, como a Alemira falou, que desde pequenino, o facto é que a neta tem 5 anos já tem uma ideia pré-concebida da realidade, que não é a educação dada em casa, mas que ela absorve, no fundo, da sociedade em crise, não é? De que forma, e também pegando naquilo que a Elisa Bonilla disse, de que forma é que nós conseguimos contribuir, nós mulheres, hoje que estamos aqui todas, contribuir para a alteração deste paradigma? De que forma? De forma que conseguimos, não digo moldar, mas pelo menos ajudar as crianças a pensar por elas mesmas? Mas o que há várias formas de conseguir. Em primeiro lugar, para mim é tão querido que eu não comemoro o Dia Internacional da Mulher. Ele é apenas assinalado e, enfim, com algum pesar, devo dizer, com algum pesar no coração, precisamente por tudo aquilo que foi dito, porque se não houvesse esta necessidade, aí sim era o ponto ótimo da nossa sociedade. Infelizmente tem que continuar a ser mantida esta conversa e, sobretudo, entrar este tema de uma forma muito séria na agenda política. E não falo na agenda partidária, falo na agenda política, porque a política é provavelmente a atividade mais nobre de uma sociedade, e quem não conseguir encarar a política como uma forma de conseguir e proporcionar a comunidade e a sua sociedade e o desenvolvimento humano, também não pode estar na política, porque é interpreta de forma errada. O que é que nós queremos fazer hoje? O facto de estarmos aqui hoje, que é provavelmente um pequeno contributo, mas deixará, pelo menos nos ouvintes, deixará esta necessidade de pensar e de refletir e de fazer cada vez mais e tudo aquilo que nós pudermos para ajudarmos o próximo, porque esta questão das mulheres tem muito a ver com tudo aquilo em que as mulheres tocam e fazem e, portanto, com a comunidade em geral. E, ao respeitar os direitos das mulheres, respeitamos toda uma cultura, uma civilização e uma comunidade, respeitamos, sobretudo, o nosso futuro enquanto seres humanos e enquanto comunidade humana. Depois dizer também que eu não posso deixar aqui um grande desafio também ao Diário do Sul e a esta rádio, que é não vamos conversar apenas uma vez por ano. Vamos, por exemplo, pedir que haja um programa de rádio em que nós ou outras, e era bom que fosse repetido também, que permitam que as mulheres, essas vidas concretas que se fazem de tanto sangue, suor e lágrimas, venham aqui também falar das suas experiências, porque é no concreto que nós conseguimos inspirar outras histórias de vida. E provavelmente quem nos ouve, seja homem ou mulher, pode refletir sobre aquilo que nós vivemos e pode achar que consegue também seguir esse exemplo. E é provavelmente assim que nós vamos conseguir mudar alguma coisa. é evidente que não podemos mudar de um dia para o outro, mas também há muitas pessoas que apenas precisam de um empurrão. Ele também pode ser algo virtual, pode ser através da rádio. E muitas vezes as pessoas também basta, muitas vezes, uma palavra para perceberem que têm em si a força que necessitam para rasgar a sua própria condição, rasgar as suas circunstâncias. Muitas vezes apenas é preciso esta coragem inicial, porque todas as pessoas, as coisas acontecem, acabam por acontecer. E como foi dito muito bem, nós temos inúmeros problemas, de facto. E esta conversa é tão extensa e tão complexa que eu não consigo, porque provavelmente também a arte, enfim, de sumariar estes temas não assiste. Mas o que é facto é que a problemática de género na administração pública é, de facto, interessante. Se nós olharmos para o nosso distrito, há uns anos atrás começámos com duas ou três mulheres que dirigiram a nível distrital os destinos da administração pública temática, e hoje apenas se mantém a da cultura, se não falha a memória. Provavelmente isto não é um retrocesso, e eu entristeço-me tanto falar de cotas. É uma vergonha, de facto, mas é um mal necessário, é sempre isso que eu digo. Ontem, trocando umas mensagens, enfim, até com um companheiro de partido, não há coisa mais sexista do que comemorar o Dia Internacional da Mulher, porventura. Mas como eu não comemoro só o original, por estas razões, porque é necessário continuar a falar deste tema. É necessário que as mulheres sintam este empowerment das outras, que provavelmente não somos ninguém, mas nós, como dizia a Reina, conseguimos ainda assim trilhar o nosso caminho. Com muito apoio, no meu caso da minha mãe, das minhas irmãs, com muito apoio, é verdade, familiar, com muito suporte, mas sobretudo porque temos uma vontade imensa de fazer alguma coisa diferente. Não é deixar o nosso nome na história, mas é provavelmente permitir que as minhas filhas, que só tenho filhas, tenham um lugar nessa história. E um lugar no meu distrito e no meu Alentejo, onde faltam tantas mulheres e tantos homens. E tudo isto está de tal forma enredilhado que nós não podemos encerrar este programa e este debate aqui só no dia de hoje. Temos que continuar a falar de tudo isto. E a comunicação social, como todos os outros órgãos e entidades públicas ou privadas, também têm muita responsabilidade nesta matéria e nestas temáticas. E, portanto, se vier de se o quiser, estas minhas companheiras ou outras, estas mulheres fantásticas, haverá muitas mais. Eu julgo que era um caminho muito interessante e, sobretudo, um exemplo da comunicação social, de que é preciso dar espaço e é preciso que essas tais heroínas desconhecidas, anónimas, também tenham este espaço na comunidade e consigam sentir em si a força necessária para ultrapassar as suas barreiras. A educação é uma vertente fundamental, é evidente, mas não sei se posso continuar a falar, também não quero aqui, enfim, protagonizar o tempo, mas de facto, enquanto nós tivermos professores que acham que o seu único papel é transmitir conhecimento, nos dias de hoje, nós não vamos conseguir fazer da escola a socialização também que as crianças precisam, fosse um modelo de vida instituído, que é provavelmente impossível de ter. Portanto, todos nós, é preciso uma aldeia inteira, não é, para educar uma criança, e nós não temos muito esta comunidade. E só dizer uma coisa, eu não acho que a questão das mulheres na política ou nos cargos tem nada com mérito. Eles acham que elas não querem saber disso e elas não têm tempo, porque têm 40 primeiras. E permitam-me dizer que há mais de 40 anos eu sou a segunda mulher presidente da Distrital de Évora do PSD. Isto é significativo e diz alguma coisa da história, sobretudo no Alentejo, enquanto grande feudo masculino em que a mulher não pode opinar politicamente, é melhor estar em casa, a cuidar das crianças e a prisioneiras. E eu cito esta frase porque me foi dita das primeiras vezes que eu integrei a Distrital e estive presente. Durante muitos anos fui a única mulher na Comissão Política, sou a única mulher presidente distrital do país no PSD. Portanto, os jantares, enfim, têm sempre a delicadeza de me dar o melhor lugar, porque sou de facto a única, e portanto é quase, não é? Enfim, a imagem que de alguma forma abrilhantilha o jantar, e isto é lamentável. A única pessoa que entra para além de mim na sala e que é a mulher é a senhora que serve o café. E esta imagem que eu queria deixar a todas, isto é assim no partido, com certeza, é em tudo. A grande sala de um conselho de administração provavelmente também era a única mulher que vai entrar para servir o café e água. E nós estamos em maior número, que temos de facto uma racionalidade sensível, eu diria assim, porque é a tal inteligência emocional que a gente fala e que nós, de facto, temos, porque conseguimos chegar às pessoas e ver, além de olhar e saber escutar, além de só ouvir. E eu acho que isto também faz a diferença quando nós, mulheres, investimos um projeto na nossa vida, que quase sempre é ganhador, como temos aqui esta semana, que eu também aproveito que não conhecia pessoalmente para saudar e para agradecer também estar aqui connosco. Nós fazemos a diferença por isto. Nós somos racionais, nós somos produtivas, mas também sabemos perceber de que forma podemos tirar e otimizar aquilo que somos potencialidades dos nossos recursos e das nossas circunstâncias. Fabela, acredita que as mulheres são todas iguais entre si? Provavelmente hoje à noite haverá muitas mulheres assinalarem ou comemorarem este dia. A minha pergunta é: será que a maioria delas sabe porque é que eles se assinalam? Provavelmente não. Delas e deles. Provavelmente delas e deles. Eu, como dizia aqui a minha colega Pamela Sónia, também não comemoro o dia assinal, até porque não podemos comemorar. Porque ele começou por dois grandes motivos. As mulheres lutavam por melhores condições de trabalho e por direito ao voto. Passado o século XIX, estamos no século XXI, as mulheres continuam a lutar por melhores condições de trabalho e existem muitas mulheres que ainda não têm direito ao voto. Por isso, nós iremos comemorar o dia quando, efetivamente, as mulheres estiverem pleno as mesmas condições e melhores condições de trabalho, mulheres e homens, neste caso, as condições de trabalho. Mas nós estamos um bocadinho mais atrasadas, por isso temos que dar sempre mais ritmo àquilo que são as nossas reivindicações enquanto sexo feminino e mulheres. Eu queria, e a propósito da questão da pertinência do dia e de estarmos aqui a assinalar e das questões que me receberam das minhas colegas e que eu subscrevo na íntegra, dizer o quê? Isso só muda, para já nós todas temos que assumir com clareza e com consciência que todas nós temos estereótipos. E mesmo nós estamos aqui neste painel e que já temos esta capacidade, esta lucidez, porque nos interessamos pela área, porque a vida nos levou a isso, porque somos a política que queremos mudar. Ou porque nos dedicamos à sociedade civil, vários motivos que nos levam a estar aqui. Nós todos temos estereótipos. E mudar, fazer essa mudança, a tal aldeia que muda a criança, eu aí acredito que é uma agenda de médio e longo prazo. E aí apontamos para o século. Porque, de facto, é um processo moroso que implica educação, implica desconstruir estereótipos que estão enraizados na nossa sociedade. Quer os ocidentais, quer outras, que alguns têm as suas características, questões culturais. E isso, de facto, é uma luta que eu espero ter muitas mulheres nessas fileiras e cada vez mais homens nessas fileiras, porque tem muitas situações. Se os homens não se juntarem a nós, será um processo, de facto, infindável. Contudo, há processos e há uma agenda que pode acelerar muitas coisas. E nós, as ditas sociedades evoluídas e envolvidas, têm a obrigação de dar um exemplo e de defender esses processos. Eu, ao contrário da minha colega Maria Reina, eu sou uma adepta fervorosa das cotas. Eu adoro ser cota. Porque se não houvesse cotas, nós não tínhamos neste momento uma Assembleia da República com os 33%. Mas atenção, atingimos este mandato dos 33%, mas só depois de os homens todos serem taxados em vários lugares, e então subiram as terceiras e foram para a Assembleia da República. E é nesse momento, posso-vos dizer que em setembro de 2017, que a Assembleia da República atingiu os 33%. E, nesse campo, tenho que dizer que o meu partido não é um exemplo, ou não foi um exemplo. E ainda não estamos nos 50-50, tivemos uma única lista 50-50, ao contrário aqui do Bloco de Esquerda, que foi a última lista para as europeias, para as eleições europeias, e eu espero que isto agora mude, que nos dias de a gente consiga, não ter os 40 que nos foram aprovados, mas dar um exemplo em termos de 50. Dizer o quê? A mulher... Não é só o facto de ser mulher e ser diferente do homem. A questão da multidiscriminação é muito importante. A mulher não é discriminação a si mesma? Não, não. Multidiscriminação é no sentido de que as características da mulher, se for mulher negra, ainda tem mais um processo de discriminação mais pesado. Se for uma mãe solteira, ainda tem um processo de discriminação mais agravado. Se for, é esta muita discriminação que a mulher ainda é uma vítima muito mais das empresas, do mundo empresarial, Agora, por causa do mundo empresarial, eu acho que é também justo fazê-lo, dar nota de um processo que está aí a surgir e que é discriminatório face aos homens. E que os homens começam a surgir com essa questão, porque é da coincidência de parentalidade. E no mundo empresarial, os homens são discriminados quando querem usar os direitos que têm para a licença de parentalidade. E isto prejudica as mulheres no seu processo de igualdade. Então, nós também temos que defender os homens para usar a sua licença de parentalidade. Eu não quero aqui dizer que todas as mulheres são perfeitas e são, e se o mundo tiver 50% mulheres e 50% homens, isto era tudo uma maravilha, porque não é, porque somos seres humanos, porque somos pessoas, e porque somos individuais, não é? Cada um é um indivíduo, cada um tem um conjunto de características que se constrói. E essas características é que nos fazem ter, quando agimos, num lugar em que, seja como lugar for, seja como empresário, seja como dirigente, seja como dirigente de uma associação, nos faz a diferença do outro dirigente ou da outra dirigente, não é o facto de sermos mulher ou homem. Agora, um grupo mulher está discriminado face ao grupo homem, e neste momento, como dizia a minha colega Mariana há pouco, as mulheres são o grupo maioritário em termos de população. E são por isso também o grupo maioritariamente discriminado em termos de humanidade. Mariana Figueiredo diz que a Super do Futebol não respondeu à minha pergunta. Eu vou fazê-la novamente. As mulheres também se discriminam umas às outras. Naturalmente, até porque do nosso processo educativo. E eu lembro-me que o nosso processo educativo não é apenas da escola, é da nossa vivência em sociedade. A sociedade está organizada para nos discriminar. A religião é altamente discriminatória para as mulheres. Começa porque na igreja não há mulheres que possam exercer o sacerdócio, começamos por aí. Portanto, nós estamos num ambiente, estamos envolvidos num ambiente que nos discrimina sistematicamente. E, portanto, é normal que muitas de nós, as que não têm consciência ou que não adquiriram a consciência, sejam muitas vezes as primeiras a discriminar. São as que condenam a vizinha do lado porque chega tarde a casa. Há um exemplo que eu acho que todas nós já vivemos. Estamos com um homem numa esplanada. Eu peço o empregado, o homem pede um sumol. O empregado mete um sumol a mim e o empregado ao meu companheiro. E, portanto, é a sociedade que está assim construída. Nós, que andamos na política, temos mais obrigações. Eu lembro, sem acrimónia para ninguém, mas a Marisa Matias foi candidata à presidência da República. E houve alguém, um líder de esquerda, que disse: é engraçadinha. Portanto, nós ainda somos, nós mulheres, mesmo quando temos, quando somos pessoas altamente qualificadas, com carreiras internacionais na política, somos engraçadinhas se somos bonitas. E se somos feias, bom, andamos nisto porque somos feias, não temos mais nada que nos agarrar. Portanto, há aqui uma responsabilidade grande. Em relação à participação das mulheres na política, eu de facto estou num partido de privilégio. Eu sou dirigente nacional de um partido que tem 50% em todos os seus órgãos, que organiza os seus congressos com instalações e com babysitting para que as mulheres possam levar os seus filhos pequeninos, em que se amamenta os homens e as mulheres, em que se amamenta sem problemas. Portanto, nós temos uma postura muito proativa no que diz respeito à igualdade, mas em relação mesmo às mulheres que exercem cargos públicos de relevância, eu gostaria, porque é uma coisa que me incomoda, é que normalmente às mulheres são reservados pluros sociais. A educação, a segurança social, e pronto, a cultura nem tanto, mas normalmente são estes pluros tipicamente femininos. O cuidado, nós somos as cuidadoras em casa, de facto. Aliás, deixem-me dizer, para quem não sabe, que hoje ali há uma greve internacional das mulheres, uma greve ao trabalho doméstico e ao cuidado. Porque, de facto, nós somos as grandes trabalhadoras em casa, nós trabalhamos em média quase mais 2 horas que os homens, porque temos trabalhos domésticos, temos algumas, e somos as cuidadoras. E, portanto, a sociedade também nos vê assim. Temos uma vice-presidente de Câmara, uma vice-presidente de Câmara que tinha os planos do social. A sua sucessora continua a ter os planos do social. Não tem as obras. Não tem os licenciamentos urbanos. Não tem a cultura. Tem a educação. Tem que ter muito para as senhoras. Elas sabem. E aqui eu também não gosto que se faça pela sensibilidade, porque é aí que radica. Nós não somos nem mais nem menos sensíveis, somos, temos uma sensibilidade diversa, diferente. E não é preciso masculinizarmos para exercer esses cargos, para ser motorista, para ser sei lá, o que se quiser. Temos é que mudar esta maneira de pensar e de olhar para a sociedade. E isso, por muito que façamos hoje aqui, para que as mulheres criem consciência, isso vem da política. E nós estamos aqui várias mulheres com responsabilidade na política. E têm que ser as políticas a empurrar a sociedade. E essa é uma função do direito das políticas. O direito não existe só e as políticas não existem para regular o que é, mas para fazer avanços. E é preciso que haja políticas de igualdade, políticas efetivas de igualdade. É inadmissível o que se passa relativamente e vou à violência doméstica e vou à violência de género. Todos os meses são assassinadas em Portugal 2 mulheres e há 2 tentativas de homicídio de mulheres. O crime de feminicídio tem que ser um crime regulado. É inaceitável o que se passa nos tribunais. Os nossos magistrados não estão formados, não têm sensibilidade, porque eles também refletem o que se passa na sociedade. Há que haver políticas de formação de magistrados. Há que haver políticas de formação da polícia, dos agentes de segurança. Portanto, e aí, por mais boas vontades que todas nós tenhamos, nós chegamos lá. Portanto, tem que haver políticas aprovadas para que a sociedade possa andar para a frente. Eu queria dizer outra coisa. Uma discriminação essencial que temos no mundo do trabalho. Há 100 e tal anos as mulheres levantaram-se em greve. Nós tivemos há pouco tempo as mulheres da fábrica Triunfo, aquelas que nos fazem os sutiãs, que as que muito cederam, rasgaram e tiraram, mas que todas nós, ou quase todas, usamos. Essas mulheres ficaram absolutamente desprotegidas, despedidas e voltaram à luta tal e qual como aqui há 100 e tal anos. Nós estamos a tratar de problemas que são de mulheres, mas são também problemas da sociedade. As mulheres ficaram desempregadas como os homens ficam desempregados. São modelos de desenvolvimento do país, são modelos de política. Nos últimos anos, eu queria deixar isto porque parece que somos todos iguais, de facto. Todos nós queremos progresso, mas depois, quando estamos na política, muitas vezes há retrocessos importantes. E eu gostaria de deixar um número: 4 das mulheres entre 2011 e 2016 viram uma depreciação dos seus salários de 4,6%. Portanto, nós regredimos entre 2011 e 2016 em matéria salarial. E, portanto, minhas amigas, isto é muito interessante, mas temos que arregaçar as mangas e temos que fazer políticas de igualdade. De igualdade de homens e mulheres, mas de igualdade. Mas, mira, no fundo, isto é o encontro daquilo que falávamos quando teve a oportunidade de dar a sua opinião. No fundo, há que olhar então para o presente, mas também para o futuro. E nós dizemos aqui aos nossos ouvintes o que é que eles podem esperar. No fundo, qual é o nosso contributo diário para que efetivamente exista uma mudança, nem que seja daqui a 10 anos. Ainda bem que fez essa pergunta dessa maneira, porque há uma coisa que eu não sou nada apologista, é daquela conversinha que nos fizeram quando éramos crianças e enquanto adultos e todos os dias. A mudança leva tempo. A mudança é todos os dias algo totalmente real, inerente ao desenvolvimento ao longo da vida. Eu só tenho um ano de vida. Eu só tenho 1 ano, 2 anos de vida. Eu, quando tenho 1 ano, não sou igual a quando tenho dois anos. A mudança é o fenómeno mais efetivo que nós temos. Nada está como ontem. Ninguém é hoje como era ontem. Todos os dias somos injetados de ideias, de informação, de estímulos e vamos-nos transformando diariamente. Cuidado com essa ideia de que a mudança há de ser um dia. Só não é agora porque nós não queremos e porque não convém ao poder que seja. Imaginem toda a gente ter um discernimento extraordinário sobre todos os acontecimentos da realidade. Não precisava de haver poder. Provavelmente éramos todos muito mais informados, éramos todos muito mais esclarecidos, éramos todos muito mais nivelados nas nossas circunstâncias e isto era um mundo que não é este. Claro que é preciso que o poder olhe para a circunstância da educação, mas eu pergunto-me, há 40 anos tivemos uma revolução, eu estou a falar há 40 anos porque aqueles primeiros anos é que nós namoros, é tudo muito bonito. Há 40 anos tivemos uma revolução e quando eu penso, sim, eu tenho consciência do que evoluiu, mas infelizmente tenho muito mais consciência do que regrediu. E regrediu uma imensa coisa. E eu quero chamar a atenção para o seguinte, Évora é uma cidade educadora. Ela é uma cidade educadora. Em que pontos é que ela se desenvolveu, em que setores, em que grupos comunitários é que ela se desenvolveu como cidade educadora? Onde é que estão os padrões, os códigos que todos devíamos falar para, por exemplo, eu tenho duas filhas, uma já faz 33 anos, outra tem 28, não são mães, falam muito pouco nisso e perguntam-me às vezes, oh mãe, tu achas mesmo que vale a pena pôr filhos neste mundo? E eu olho para elas com aquele ar desejoso de ser avó, mas digo, ah, não tenho certeza, mas vocês é que vão ver isso, a perspectiva disso tudo, depende dos modelos que vocês escolherem. Depois pomos-nos a pensar em todos os códigos sociais, desde a televisão, eu apelo aqui a todos os órgãos televisivos e radiofónicos agora, para os modelos que estão a passar. Isso está a construir as nossas crianças como cidades educadoras. A cidade não é uma coisa abstrata, tem casas e pessoas lá dentro. Olhem a nossa sala. Um sofá em frente a um caixote onde passamos a assimilar padrões de vida pelo menos 4 horas todos os dias. Quem serão? Eu fiz um exercício com crianças, eu faço imensas coisas dessas, parece um palhaço de circo. Pus as criancinhas pequeninas, eram pequeninas, tinham à volta dos seus, entre os 5 e os 7. Com os cartões a tapar umas das outras e perguntei, como é a vossa sala? Todas desenham a mesma coisa. É claro que as crianças estão a emburrecer. Não estão só a emburrecer-se. E há uma outra problemática que tem a ver com este fenómeno, esta realidade estranha que nós criamos e à qual estamos todos adaptados, não é sinal de saúde viver adaptado a uma sociedade doente, dizia Krishnamurti. Que é um filósofo indiano, como todos sabem. Se não sabem, eu lembro. Não é sinal de saúde viver adaptados a uma sociedade doente. Krishnamurti. Mas nós estamos. E estamos não só adaptados a uma sociedade doente, onde a desigualdade ela não diminuiu e não está com um horizonte muito positivo na questão da diminuição. E para além disso, estamos a ter uma sociedade tecnológica cega, individualista, doentia e a criar pessoas que não são feitas para pensar. São feitas só para estar distraídos. Essa mudança que é importante fazer-se na educação, em casa, na escola, na cidade educadora. Já ultrapassamos a nossa hora de conversa, por isso eu vou pedir-vos, vou lançar-vos um desafio e vou pôr a vossa pedido de síntese. Que é o seguinte, se nós hoje pudéssemos escrever uma mensagem dentro de uma garrafa e tirarmos ao mar, para quem sabe, daqui a 2 anos, 1 século, o que é que vocês iriam escrever? Vou perguntar agora à Sandra Encarnado. Bem, deu um pouco de tempo para pensar, mas talvez aquilo que é mais importante, que é o amor. Sem amor nada faz sentido. Não faria sentido estarmos aqui a conversar. ser mulher, mais ou menos, ou homem, sobre filhos, sobre trabalho, felicidade, né? Amor, barra felicidade, acho que seria essa realmente a palavra que escreveria na carreira de Pedro, seria amor. Sim, é sinal que temos esperança, que não faz sentido pensar ao desejar ser mãe, ao desejar ser avó, não é? Que são coisas que eu não sou ainda sou mãe, não, não sou avó, espero também vir a ser, mas são coisas que não me preocupam, não é? Saber de que forma e que a minha filha, um dia se decidir ser mãe, como é que vai gerir a vida da filha, não é? Portanto, mas penso que sim, que amor será a palavra. Há sentido tudo, na minha perspectiva. Espero que a conversa seja de 5 minutos. Tenho vontade de deixar uma mensagem bem comprida. Eu gostaria de poder-vos escrever algo que poderia ser pagamos um preço muito alto. Porque eu acho que é isso que nós realmente fazemos todos os dias. Pagamos um preço muito alto para tentar alguma igualdade de oportunidades. Não dá para debater aqui, mas acho que valeria a pena um dia pensarmos, pegando ali nas palavras da colega Hilda, que não é só Maria Helena, desculpe. Eu porque não sou ótima, é uma das suas mulheres da minha parte, mas dizia, pensamos aqui no empobrecimento da mulher. Hoje em dia, porque eu quando penso em violência de género, eu penso sempre, porque é que há mulheres que se sujeitam a esta violência de género? E sujeitam-se muitas vezes porque o poder económico as obriga a isso. Porque hoje em dia nós não temos formação dos magistrados, por exemplo, quando temos um divórcio e quando temos que ter atribuição de pensão de alimentos. O nosso país não sabe trabalhar esta matéria como deve trabalhar, porque o homem consegue não pagar pensão de alimentos. Uma mulher que se divorcia, muitas vezes, é um empobrecimento. E, portanto, há muitas mulheres que precisam de pensar 3, 4, 5 vezes se poderia sequer cumprir esse frigorífico que têm leite ao pão para dar aos filhos. E, por isso, muitas vezes, ficam e, por isso, muitas vezes, têm a violência. Mas eu queria, só para finalizar, dizer que, na minha garrafa, eu colocaria esta palavra, que é, pagámos um preço muito alto para pensar que aqueles que daqui a um século vão abrir já não teriam de pagar esse preço alto porque as coisas teriam levado. Era só isso. Não, eu vou pôr como a nossa capacidade, sim, eu colocaria qualquer coisa do género no fundo na humanidade faz seres humanos. E, portanto, não. Digamos que espero que daqui a 200 anos estas questões de tão assentadas das diferenças entre o que é ser homem e o que é ser mulher e depois, obviamente, a necessidade também que nós temos de enquadrar todos aqueles que não se referem propriamente em ser homens ou ser mulheres, falamos apenas de humanidade. E quando estamos aí, eu penso que algumas destas questões já estão perfeitamente resolvidas. Espero daqui a 200 anos. Obrigada. Sónia Ramos. Eu sou uma garrafa concentrada, não qualquer outro género concentrado, eu escrevi a liberdade. Julgo que é o grande chapéu de tudo aquilo que estivemos aqui a dizer, porque inclui o respeito, a autodeterminação, a justiça, a equidade, a igualdade de oportunidades e, sobretudo, a liberdade da diferença. E, portanto, a liberdade. Era a pequena palavra que eu deixava, fazendo certo que daqui a um século ou dois, para a sua também, que bom. Então, século ou dois, as pessoas que iniciam essa graça, soubessem exatamente o que ela significa. Partindo do princípio que a minha graça é aberta daqui a uns séculos, porque antes não acredito, mas seria assim. Se a mulher e o homem já podem ser o que quiserem na sua individualidade, então. Esteja o dia da mulher. Helena Figueiredo, colaboraram a sua palavra? Não, uma delas, porque eu acho que há duas mensagens que nós temos deixado sempre para as outras gerações. Uma delas é a liberdade, o respeito pelo valor da liberdade de ser o que se quiser ser, de ser homem, de ser mulher, de gostar de homens, de gostar de mulheres, de sermos como quisermos. E sermos livres e garantir aos outros o respeito pela liberdade deles. Mas há uma outra mensagem que eu acho que é muito importante, que é a nossa capacidade de poder. É, nós podemos. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar o mundo. Nós podemos transformar a sociedade. E esta consciência do nosso poder individual e coletivo, acho que é um valor também a passar às gerações futuras. Obrigada, Elisa Mira. Olá, pessoas do futuro. Se aí estiverem ainda, se ainda respirarem, se ainda a terra for cultivável, se ainda as árvores estiverem de pé, peço imensa desculpa por termos destruído quase todo o planeta. Uma excelente reflexão de todos, a quem agradeço pelo vosso poder de síntese, pelas mensagens que, mesmo que não colocadas na garrafa, mas que hoje já foram ouvidas e foram ditas aqui, esperemos que pelo menos tenham um impacto, daquilo que vocês disseram, que acho que isso é fundamental. Para terminar, dou solenes a palavra à Sónia Ramos, promotora desta iniciativa, liderada pelo Secretariado das Mulheres Social-Democratas. Muito obrigada. Eu não quero terminar sem citar aqui o nome da Ana Beatriz Cardoso, que foi a primeira mulher a quem questionei, porque já tínhamos tido esta conversa em outros contextos e nunca tinha sido possível, enfim, concretizar esta iniciativa. Portanto, um grande beijo para ela. Sei que ela, de certeza, onde quer que esteja, eu sei que vem ter connosco, onde quer que esteja, esteve o dia inteiro a pensar nesta hora, porque era um grande sonho de ambas e, portanto, um grande beijo para a Ana Beatriz Cardoso. E permitam-me que anuncie, que teria autorização às minhas caríssimas convidadas para fazer, anunciar aqui que hoje vamos assinar a Constituição do Núcleo de Estímulos das Mulheres Social-Democratas, que após o Secretariado Distrital é o primeiro núcleo que hoje se formaliza, e já é um sinal, provavelmente, de que esta nossa conversa já fez um bocadinho de diferença. Isto até com o coração cheio de esperança também, era outra palavra que temos de deixar para a humanidade, a grande esperança. Que é isso que também move o mundo, que é por isso também estamos aqui, esta grande esperança de que as mulheres finalmente percebam a importância que podem ter na sociedade e a diferença que podem fazer. E, portanto, um grande beijinho para as mulheres testemunhas que estão ali e que a seguir vamos ter a oportunidade de formalizar esta Constituição. Muito obrigada a todos vós. Foi um gosto estar aqui e espero receber o cinema do Diário de Segunda Eleição para futuras conversas, porque o tema é tão extenso e é tão bonito e é tão necessário, valeria a pena pensar nisto. Muito obrigada. Obrigada, então, o desafio, registrado e gravado, devidamente, perante aqui um auditório da Rede Rio de Janeiro, quero dizer o meu nome, enquanto jornalista e enquanto mulher, por ter partilhado convosco esta hora e meia, quase, de conversa, onde muita coisa ainda ficou por dizer, porque isso daria horas até amanhã, então só nós estaríamos aqui a conversar. De qualquer modo, não sendo possível, penso que traçamos, de alguma forma, os principais problemas, os pilares do papel atual da mulher na sociedade. E para terminar, agradeço e digo que se fosse eu, escrevesse alguma coisa também para colocar na bendita da garrafa, escreveria vontade e perseverança. Porque eu acho que sem isso nada se consegue na vida, quer sejamos homens, mulheres ou o que é que seja. Por isso agradeço uma vez mais a todos e muito obrigada.